É uma questão de eventual discriminação no colégio militar. Eu nunca tive essa noção do colégio militar. Discriminação racial sempre tiveram gente de vários sítios. E neste momento há uma situação com alguma delicadeza que tem que ser tratada, que existem rapazes e raparigas no mesmo colégio. Portanto, tem que haver um comportamento de rigor, um comportamento que tem que ser de castidade. Não é só uma questão de homossexualidade, é de heterossexualidade, também é igualmente, tem que ser igualmente proibida. E, portanto, há aqui questões a serem debatidas não na praça pública. E é isso que eu acho que neste momento as coisas descambaram e descambaram mal.